Na tarde de terça-feira, por volta de 17 horas e 30 minutos, socorristas do SIAT do posto Vila foram deslocados para o atendimento de uma situação de pessoa esfaqueada na rua Martins Pena, no bairro Jardim Festugato, mais precisamente nas dependências do Hospital Unimed, para dar atendimento a uma situação de vítima de esfaqueamento, ferimento por arma branca. No local foi apurado que Everton Borges, de 31 anos, é mototaxista e que teria pegado uma corrida na região da Ponte Internacional da Amizade para conduzir o passageiro até as proximidades do terminal de transporte urbano no centro de Foz do Iguaçu. Quando chegaram ao local, o indivíduo, que aparentemente teria nacionalidade paraguaia, teria desferido um golpe na altura do ombro na tentativa de roubar a motocicleta de Everton. Com um ferimento no ombro, ele correu em direção ao hospital da Unimed, onde pediu socorro. No local, ele foi atendido. Mas como lá não há atendimento para traumas, o SIAT foi solicitado para sua condução ao pronto-socorro do Hospital Municipal. A vítima reclamou de muitas dores e disse que o agressor teria levado seu capacete. Os policiais militares deram atendimento à ocorrência, fizeram buscas, mas não conseguiram localizar o assaltante. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro com ferimentos considerados graves, mas sem risco de morte. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.